passando, ele passa para o chat e grava. Prossiga. Chat e grava, chamado. Ah, poderia passar a saída do Bravo? A subida será da El, Leda, Bridge. Não tá achando na carta? Confirma a última, Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta. Eco, Bravo, Índia, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, Bridge. Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco. Bravo, A 259-43, controle 1 no 9-35. 19-35, boa noite. Controle, boa noite, estacionário 6259, cruza 1500, Cidadão. 6259, boa noite, contato radar, direto Leda, vigilante. Ok, direto Leda, vigilante, estacionário 6259. Charlie Bravo, está autorizado o táxi via Pátio Índia e Alfa. Ponto de espera, chame torre 186. Ponto de espera, chame torre 186. Corrigindo a frequência da torre 1895. 1895. Boa noite. Está autorizado o plano para Guarulhos, nível de voo 360, via Pesulu 21. A subida será Arbor, após Arbor Elefa. Primeira curva à direita após a decolagem cabeceira 10. 5450 é o código, 1935 é o controle. Epsilon Win. Obrigado por tudo, terminado. Oh, ok, bom pouso. Tá mantendo a prova 180, ele tá uma pequena formação, chamada 6259. Ok, após, boa letra. Afirmativa, se puder, boa letra. Charlie Tango Mike, controle reautorizado para 3 mil pés com 101 no vez. Tango, Tango William. 3 mil com 1012. Pois não, reautorizado para 3 mil pés com 10112, Charlie Tango Mike. Controle, aqui é a torre 118,6? Não, 118,95. 118,95. Exato, é 18,95 mesmo. Prova para Tango Eco, Tango Índia. Prossiga, Tango Índia. Está nas proximidades do Rupapaba para sublimado do Rupo na Porfato. Ok, o senhor já está no setor norte, a próxima aqui é a vertical do aeródromo. Está visual com a final do ano 7? Até eu me perdi agora. Ok, faça a curva à direita agora aí para o 280 e observe a cabeceira no 7 à sua esquerda, ok? Após quando visual, provavelmente, se tiver muito próximo, pode fazer um 270 depois pela direita para encaixar a final no 100. Boa, para o lado. Bravo uniforme, prossiga. Um minutinho, cópia. Salvador, o acionamento da torre 9-0, mais um carro com o Paraná, 3 0 pela direita. Reporte 3, checada final. Afirmativo, Tenente. Vamos solicitar a possibilidade de fazer o acionamento na posição posterior do pushback. O acionamento na posição está autorizado, aguardando para o pushback. Afirmativo. Então vamos acionar na posição e chamarei os que estão prontos para iniciar o pushback no 283. Afirmativo. Negativo. 360 Galeão com a Papá. Eu tenho aprovado aqui, é o 380. A senhora aceita ou aguarda a recoordenação do nível? Eu aguardo. 360. Sente. Pouso, 120 graus, 109, pista no 7. Charlie Bravo, tá autorizado ali, Mateus no zero. Direto meia da outra, na meia da economia. Bravo livre de decolagem, vento 100 graus, 109. Então 3197, pronto, cópia. Pronto, então 3197. Autorizado Galeão, nível de voo 360, via upper do Luno 0, subida será da Helena Bridge, primeira curva à direita após a decolagem. 5457 é o código, 1935 é o controle. Boa noite. Boa noite. Quebrando 0, saída da Helena Bridge, curva à direita, 5457, no transponder, controle de saída 119, decimal 35, tá? 3197, cotejamento correto. A única restrição que o centro deu é que a senhora vai ter que decolar dentro do horário previsto do plano, tá ok? 22 até 22h07. Ok. Mike Bravo, uniforme, pronto, cópia. Ilhéus, aprovado, nível de voo 160, via Golf 677. A subida será da El, Leda, após Leda, direto Ilhéus. Primeira curva direita após a decolagem. 5456 é o código, 1935 é o controle. Turbo no 776, boa noite, passando estendo, baixado checado. 776 está autorizado o pouso, pistão 0, ventura 20 graus, 109. Livre pouso, pistão 0, agora 776. Charlie Bravo decolou 52, controle 1935, transponder posição normal. Transponder posição normal, decolado. Vitor 1935. Agora para o pushback. Leve na vertical. Gente, agora 776 livre pouso. Charlie Bravo, suba 320. Saída da El. 320, saída da EL, sobre vigilância, Charlie Bravo. Autorizado para ataque no 273. Charlie Alpha Zulu 901, are you ready to copy? Clear to São Paulo, Congonhas, flight level 380, via Upper Zulu 44, BDEV, Upper November 857, after conform plan route. Dial departure, after dial, Leda position, after dial, Leda, Eudes position. After departure, turn right, scope code 5411. Salvador departure, control 119, a decimal 35. Only departure, sir. Dial departure. Delta Alpha Echo Lima. After Leda position, Lima Echo Delta Alpha. And after Eudes position, Echo Uniform Delta Echo Sierra. The last position is Eudes, Echo Uniform Delta Echo Sierra. Correct, are you ready to start up? Affirmative, report you ready for the start up. Affirmative, 380. Sete meia, solo 55, livre táxi à direita. Chamou 219 o solo. Tá molhada a pista com essa chuvinha? Direita, 1219. A pista tá sequência. Ok, sente, 219. Boa noite. Boa noite, eu vou com o 776, livro. No 776, ataque autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, vou no 776. Solto, mandou, tá 397. Prossiga. Feedback, acionamento pronto na posição 2. Afirmativo, é a próxima, tá ok? Aguarde o início do táxi do Golf, aí eu libero. Aguarde trabalho de alguns instantes. Guarda, tá 397. Chame torre 118, decimal 95. 118, decimal 95. Clear to startup, report ready for taxi, need 901. Para o táxi Bono 273, o POB de 193 a bordo, 3 horas e 20, alternativa é Campo Sul. Táxi em de Alfa, ponto de espera, chame torre 1895. De Alfa, ponto de espera 1895, Bono 273. Bono 776, fique atento ao início de táxi do tráfego da companhia, ingresso Juliette, portão 04. 09, companhia Juliette, portão 04, Bono 776. Do Bono Retaguarda, pode iniciar no 02, 8697. Aguarde só mais um minutinho, colega, que eu tô com a aeronave para ingressar pro 4, já vai ingressar aqui, já tá próximo a Juliette, já libero. Previsto mais um minuto. Eu ativo o ciente, mantém a posição. Charlie Tango Mike está na escuta? Charlie Tango Mike está na escuta? Estou recebendo resposta. Você está autorizado o pouso, a frequência correta é 1895. Ok, autorizado o pouso 100 graus, 109. 1895, confirma? Afirmativo, mas pode estar autorizado o pouso Charlie Tango Mike. Ok, pouso autorizado Charlie Tango Mike. Três autorizado ali, mantém 1-0. Charlie Tango Mike, solo 01, já nível à direita, pode ativar o código de comunicações estacionado, de falha de comunicações, já pode responder stand-by, chamou 219, solo à direita. Identifique, desça ao nível 050 na chegada Mari. 050 na chegada Mari, desculpa. Charlie Bravo, chame Recife 13325, alterne 1251. Charlie Bravo, 13335, 1251. 13325, a primária. 13325, alternando 1251. Afirmativo, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, Charlie Tango Mike. Está autorizado então o acionamento e táxi até BTA, informe estacionado. Vai decolar ainda na sequência ou? Eu sei, mas depois vai decolar assim que chegar? Demativo, foi pro editor. Oi. Isso aqui é uma ficha para saída, vou deixá-la no stand-by então aqui, sente. Sim, 273. Livre decolagem, 73, vento 1 no 00 graus, 8 lanches. Decolagem no 0, voo no 273. 165, 4 horas 40. Axfria India Alpha, ponto de espera, chame torre 1895-3197. Alpha 1895 no ponto de espera, tá? Okay. How many people on board, sir? 7 souls on board, okay. Stand by for taxi. A saída 2224 reduza para 240 mais. 240 mais. Escola 05 ou 2935. Escola 05 com 2935. 1935, obrigado, boa noite. Clear taxi via Apron 1, India and Alpha. On holding point, contact to tower 118.95. I'll show the taxi. Autorizado alinhar e decolar 1-0, vento 1-0-0 graus, 8 lanches. Alinha e taxi Gol 1.40, 179-189 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Galeão. Autorizado táxi até através do portão 612. Chame lá para prosseguir o táxi. Até através da dúzia, vai chamar lá o 1940. Peça portaré estabilizado, 5218. To score identification, descend to flight level 050, my arrival. Parede 2224, desça para 3.000 pés, ajuste de altímetro no 0 no 2. 3 na frente, passarei 2-2-2-4. Negarito, vai direct to Itapa. Táxi autorizado via Pátio, Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 1895. Pátio, Índia Alfa, ponto de espera, 1895. We are to line up and take off runway 10, the wind is 100 degrees, 10 knots. 3197, decola 09, controle 19.35. 1935, tem 3197. Informa que após decolagem tem alguns pássaros ali no eixo da pista. Ok, você chegou a colidir? É, negativo. Ok, ciente. Reserva. Controle, Altera 3197, boa noite, Nandael, cruzando 3500. 3197, acione normal no transponder. 3197. Estou ciente, chamo quando pronto para acionamento novamente, atento para os horários da autorização, para possível necessidade de DLA. O 940, está autorizado alinhar e manter a cabeceira 10, 940. Direto, obrigado, até 3197. Controle, boa noite, foi pro Itap, desça e mantém o nível 060. Valeu, TRP 5218, está no localizador visual. Gente, está autorizada a final ILS, chame torre 1 no 8 decimal 6 dúzia, correção, 1 no 8 decimal 95. 1895, torre, chamada. Passarei 2224, autorizada ILS, deixa para 2000 pés, reposto estabilizado. Autorizada ILS, né, passarei autorizado, 2224. One airborne at 12, call now 109.35. Bye bye. Bye. Circuit 901 is 2600, cleared to 380. 901, squawk 5411. 5411, right, sir.